Azul 4220, 2 milhas por terra. Azul 4220, avistado, autorizado, pouso, pista 90, vento 180 graus, zona 09. 1020, autorizado, pouso 06. Oh. É 1020, confirme. 10019. 19, obrigado. Autorizado com estacionamento azul 9306, chame táxi. Chama o táxi, 9306. Westerson, Houston. Tango Oscar, Tango Vitor, confirme passe pista de decola. Papatango Oscar, Tango Vitor, autorizado Salvador para Serra Bravo, Mike Oscar, via rota do plano de voo, nível de voo 190. Decola pista no 7, curva esquerda, acione 0260 no transponder, controle opere 119.35. Do transponder, a saída é quando? 0260. Confirme o TOV, o Papatão gosta que eu estou ouvindo. 0260. Acionamento táxi de decolagem em torre 118.95, ajuste de altímetro no 099. Azul 4220 no solo 06, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, 1. Sim, o 422. Oscar Tango Vitor, livre estacionar, chama para outro táxi. Com 46 pessoas a bordo, 4 horas e 20 minutos de autonomia alterna, Vitória. Azul 9306, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando a torre 118.95, ajuste ao... Autorizado via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 110, 1895. Solo Azul 4220, Libronal. Azul 4220, autorizado ataque via Alfa Kilo, parte 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo, atento sinalizador, Azul 4220, veria uma posição? Ah, espero, colocou aqui no sistema 3 Lima, mas peço que observe o sinalizador. 3 Lima, atento, seu 422. Salvador, bom dia, TAM 3520, meia leste da 10, baixado de checado. TAM 3520, avistado, QNH1099, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 089. Gente, livre pouso, 10, TAM 3520. Salvador, boa noite, Azul 9306, ponto espera da 10, estado Coronel Nacional. Azul 9306, manter ponto espera. Manterá, Azul 9306. Azul 9306 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter, 9306. A 3520 no solo 12, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita, 211. Salve Salvador, tá 3520, liberou, na sua escuta. Então 3520, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, para 3520. Azul 9306 autorizado, decolar a pista 10, vento 180 graus, 089. Seja autorizado, decolar, já pista 10, azul 9306. Não, Oscar Tango Vitor autorizado, táxi, reporte na taxiway Romeo. Oscar Tango Vitor autorizado, ingresso pista 17, reporte alinhado e pronto. Alinhado, claro, Vitor. Azul 9306, decolada Azul 4, controle 119, decimal 35. Chama controle, 119, 35, boa. Mantenha a posição e aguarde, Oscar Tango Vitor. Platão Voz, Platão Governo, na escuta da torre. Informe que esse tipo de informação tem que ser solicitada ao solo para que você não perca a sua preferência, que nós decolamos um tráfego agora da pista no zero com perfil conflitante, consequentemente possibilitamos a decolagem imediata. Se o senhor tivesse informado ao solo que era transporte de enfermo, seguraríamos o tráfego na cabeceira no zero e daríamos prioridade para sua decolagem. Entende. Vou entrar em contato com o controle e ver o que podemos fazer. Entende. Tango Vitor, autorizado, decolar a pista 17, vento 190 graus 099. Primeira decolagem, pista 17, Catango Vitor, decolada 119, controle 119.35. Controle 119.35, Catango Vitor. Boa noite, bom dia já, o TAM 3170 vai passando externo, visual na 10. TAM 3170, QNH 10 no 8, avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento 180 graus, 089. Em livre pouso na 10, TAM 3170. Alô, Fogo 1192. Fogo 1192, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Salvador para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 370. Decolada pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamaru. Transpondo 5123, controle Salvador PL1, 119, decimal 35. Recife no 370, decolada 10, esquerda, Puca, Jamaru. 5123, 193, seu controle, voo 19, 1192. Voo 1192, cotejamento correto, posição 07, já me pronto. Camarão. A 3170 no solo 31, libera a direita, solo 121, décima 1. Nuno 1, TAM 3170. Salvador, bom. Boa noite, TAM 3170, ligou? 3170, autorizar táxi via Alfa Juliette, remota 14 do Pachu. Alfa Juliette, Solo Salvador, azul, passa pra mim. Confirme quem chamou pra rebote. Papa Tanguyang, vamos atenção, estamos com autorização para isso, motor de bate-feito. Na estreia era o encontro eficiente? Sim. Reporte técnico. Reportarei. Falou, gol 1192, a 9, curso técnico da América. Sim, 09, autorizado, chame táxi. Chamar a táxi, 92. Bom dia, TAM 3520. TAM 3520, aguarde o copo para João Pessoa. Aguarda. Gol 1192. Tem 1116 a bordo. Alterna São Gonçalo com 3:24. Autorizar ataque qualquer ponto de espera via parte 1 no Índia. Ondular torre 118 decimal 95. Assistir altímetro 908. Está 22. Sente Índia na espera. 1295. Só 3520 para o próprio. E voa, Gol no 192. Próxima espera, dá 10 pro nosso. Voo no 192, ali em decola sem parada. Afirmo, 92. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 099, Gol 1192. Além da cola. Nova Salvador, boa noite, Azul 42, ano meio. Cadê meu prato? Azul 42, ano meio, avistado, QNH 10-18. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informo o Boeing da Gol, irá iniciar a rolagem. Agora não precisa ali, Azul 42, ano meio. Plano de voo, decola da pista no zero, curva esquerda, saída Pucajá, Moaru. Transponder 5127, controle 119, decimal 35. Já autorizou, confirme o nível para Salvador, para João Pessoa. 190. Aqui autorizou 190 para João Pessoa, na saída Pucajá-Maracaju, 5127-1935, decola curva esquerda, está 3520, posição 3. Planejamento correto, também pronto. Tá. Confirma o nível autorizado, senhor, é 190? Confirmo, 190 que a gente tem aqui no sistema. Tá. Do 42, 16, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 089. Viva o pouso, do 42, 16. No 192, decoladas 47, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado. Azul 42, no meio, no solo as 49, libera a direita, solo 121, decimal 1. 2, decimal 1, azul 42, no meio. Lançamento, já autorizado previamente também para ela. Já passei. Passaremos mais perto, obrigado. Solo azul 42, no meio, libera. Azul 42 no meio, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, Azul 42 no meio. Alô, Salvador, Altan, Mike, XAI Alpha, informa o tempo do giro do motor em marcha lenta. Muitíssimo obrigado e um bom dia. Sim. Alô, Azul, Papa Bandiante. Prossiga. Informa o termo de giro dos motores 43. Sim.